www.radionoticias.rtp.pt. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. São 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, emissão Cantar do Galo. Vamos então dar início à primeira música desta manhã, o folclore. Começamos já com uma cana verde. Vamos então escutar uma cana verde. Thank you. pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, muito bem, foi portanto o Rancho Folclórico de Paredes de Coura, Componentes do Bico que vieram a escutar. Continuamos com o Rancho Folclórico Santa Maria de Moreira, Monção. Vamos então escutar. De la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Lá na casa dos pais dela, se eu ia tornar a casar, eu hei de me calcular em cair em tal esparrela. Meu sogro era atleta, tinha uma bicicleta que era de encantar. Fui andar com sua filha, que era uma maravilha. Uma volta fomos dar. Fui andar com sua filha, que era uma maravilha. Uma volta fomos dar. Fomos dar uma volta, andar, volteava à solta, pois com força pedalei. Julgar-me bem seguro, encontrei-lhe um grande furo e nessa altura parei. Eu virei para trás então e com ela por a mão ao pai fui a entregar. Guardei-a lá bem guardada, pois ela já está furada, já rompeu a câmara de ar. Guardei-a lá bem guardada, pois ela já está furada, já rompeu a câmara de ar. Meu sogro exclamou, foi você que a furou, qual seria tal loucura? Cale-se bem, ó meu sogro, eu por ela já não morro, todo buraco tem cura. E por isso já pensei, não fui eu que a furei, não tenho nada com isso. Encontrei-lhe o ponto fraco, pois tenho um grande buraco, não a quero para o serviço. Encontrei-lhe o ponto fraco, pois tenho um grande buraco, não a quero para o serviço. Meu casamento foi um grande divertimento lá na casa dos pais dela. Se eu ia tornar a casar, eu hei de me calcular em cair em tal esparrela.

Camaçaira. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Yeah. Ora, muito bem, foi, portanto, o Rões Folclórico do Liros Ponto da Barca que vieram discutir. E agora, meus amigos, tenho aqui uma dedicatória a fazer, que vai direitinha para a senhora Madame Oliveira Maria José, que está de parabéns. Portanto, Maria José, se estás à escuta, da parte do Sr. Fortes e companhia, desejamos-te um bom aniversário e que tudo corra bem e que possas aproveitar bem deste dia. Eu escolhi aqui um tema, como para todos que fazem anos, portanto, vai ser Manuel Silva, que vai cantar para ti os meus parabéns. Bom, Madame Oliveira, há que escutar, ok? Bom domingo e bom aniversário. Hoje é o teu dia de alegria, fora ou no nosso país. Se tivermos muita saúde, nossa vida já é feliz. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Hoje é o teu dia de alegria, com a família vais brindar. Neste dia que fazes anos, os parabéns te vou cantar. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Neste dia que o Senhor fez, com devoção tu vai pedindo, só um ano de cada vez. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Por hoje fico por aqui. Para o ano, se Deus quiser, eu volto a cantar para ti. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Deixa ficar as tuas quadras aos amigos que hoje tens. Por isso eu venho cantar para ti os meus parabéns. Ora, muito bem, foi, portanto, Manuel Silva que veio de cantar os parabéns diretamente, direitinho à senhora Madame Oliveira Maria José, que está de parabéns, portanto, mais uma vez, bom aniversário, Marijô, e que tudo corra bem, né? E que tenhas muitas prendas, derivado dos, direitinho dos teus filhos e netos, ok? Bom, vamos continuar mais música, vamos ficar com... Ah, vá, cabelinho branco. Vamos ver se o cabelinho. Quem é que não tem cabelinho branco hoje? Minha mulher não gostava de me ver pentear meu cabelo. Dizia não tinha jeito. me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo num penteado a preceito. Me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo num penteado a preceito. Eu lá fui contrariado, pois então não tinha para escolher, tinha feito o juramento. Prepenteado só se for feito à mão, senhor barbeiro, quero ter cabelinho a palubento. Prepenteado só se for feito à mão, senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a palubento. Eu quero ter um cabelinho a palubento, cabelinho a palubento, cabelinho a palubento. E não me interessa se dá chuva, se dá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Eu quero ter um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento. Não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Oh, senhor barbeiro, tira-me dois daqui, três dali, risco ao meio, sempre em frente com cabelinho a palubento. Minha mulher não gostava de me ver pentear meu cabelo, dizia não tinha jeito. Me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo num penteado a preceito. Me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo num penteado a preceito. Eu lá fui contrariado, pois então não tinha para escolher, tinha feito o juramento. Para penteado só se for feito à mão, senhor barbeiro, quero ter cabelinho a palubento. Para penteado só se for feito à mão, senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a palubento. Eu quero ter um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento. E não me interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Eu quero ter um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento. Não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Ó, senhor barbeiro, não tem nada que enganar. Dois para um lado, três para o outro, risco ao meio, sempre em frente, dá um cabelinho a palubento. Ai, eu quero ter um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento. E não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Eu quero ter um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento, um cabelinho a palubento. E não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com cabelinho a palubento. Ora, muito bem, foi portanto cabelinho a palubento. Ah, não tem marcado quem é o cantor, mas pronto, não importa. É vocês desse lado de descobrir. São 8 horas e 50 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre no programa Cantar do Galo, animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Mama. Ora, muito bem, e continuamos com o conjunto Moto, Cavaquinhos, e com o tema A Gota Minhota, que vai ser oferecida, portanto, ao Sr. Agostinho Monteiro e a todos os seus familiares e amigos que se encontram e que estão à escuta da Rádio Arco-Íris, a todos, pronto. Sobretudo a minha parte, desejo-lhe uma boa saúde, porque a nossa idade, meu amigo, é mais importante a saúde que outra coisa. Portanto, Sr. Agostinho, eu escolhi aqui um tema, o senhor deve gostar, vai ficar aqui com o Moto Cavaquinhos. Vamos então escutar. Ora, muito bem, foi portanto o tema Gota Minhota, interpretada por o Moto Cavaquinhos, que o cantador principal desta canção é o Sr. Fernando Costa, um colega de infância. Portanto, está à escuta, Fernando, às vezes estão à escuta através da internet, que se encontra em Portugal. Muito bom dia e mais uma vez, saúde boa, continuação para muito mais. Meus amigos, são novos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então passar à publicidade e depois viremos então aos conjuntos típicos. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous ?

bem afinada, só da minha ela gostou. Deu mais de 1000 gaitadas, fole dentro, fole fora. Estão as aulas terminadas, não me deixa ir embora. Agora só quer tocar nas gaitas que vêm de fora. Não me deixa descansar e a chorona chora, chora. Não me deixa descansar e a chorona chora, chora. Chora, chora, chora, chora mais Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais mulher chorona. Por causa do chora, chora, não tocas mais a sanfona. Chora, não toques mais a sanfona. Chora, chora, chora, chora mais Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais mulher chorona. Por causa do chora, chora, não toques. Chora, chora, chora mais Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais mulher chorona. Por causa do chora, chora, não tocas mais a sanfona. Ora, muito bem, meus amigos. Portanto, começou esta segunda parte com Carlos Soutelo, com a gaita da Mariazinha. Continuamos com mais música. Vai ser, e deixa cá ver. Ora bem, não está aqui o nome. Fugiu. Foi andar. Bom, continuamos com o Motocavaquinhos. Vamos então escutar. Ora, a senhora cegonha. Lá atrás a cegonha, no bico raminho, de meia encarnada, vem dando chegada ao seu velho ninho. Senhora cegonha, não há quem a beija. E assim, meus amigos, foi portanto o Motocavaquinhos que nos interpretou a Senhora Cegonha. São 9 horas e 12 minutos, continuam na companhia de António Forte até às 10 horas, aqui a Rádio Arco-Íris, para todas as músicas e todos os gostos desse lado. Portanto, não se esqueçam, assim como a minha emissão, outras aqui são passadas. Bom, continuamos. Vai ser Emanuel que vai interpretar a Marcha do Camionista. Vamos ver a Marcha do Camionista. Pela estrada vai rumando, noite e dia sem parar. Nas estradas a guiar, seja aqui no teu país ou na Europa a trabalhar. Tem cuidado, meu amigo, tem cuidado, meu amigo, nas estradas a guiar. Traz saudades contigo, traz saudades da tua terra, da família, do teu lar. Traz saudades contigo, traz saudades, e o pensamento está na hora de chegar. Saudades contigo, traz saudades da tua terra, da família, do teu lar. Traz saudades contigo, traz saudades, teu pensamento está na hora de chegar. Estrada fora, lá vais tu, chuva ou nevoeiro. Se acaso o sono aperta, não te deixes enganar. Tem cuidado, meu amigo, tem cuidado, meu amigo, que é hora de descansar. Traz saudades contigo, traz saudades da tua terra, da família, do teu lar. Traz saudades contigo, traz saudades, e o pensamento está na hora de chegar. Saudades contigo, traz saudades da tua terra, da família, do teu lar. Traz saudades contigo, traz saudades, teu pensamento está na hora de chegar. Traz saudades contigo, traz saudades contigo, traz saudades, teu pensamento está na hora de chegar. Traz saudades contigo, traz saudades da tua terra, da família, do teu lar. Traz saudades contigo, traz saudades, teu pensamento está na hora de chegar. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. A baleia do Baixo Minho, olhei para trás chorando, Oh, ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Abalei do baixo ninho, olhei para trás chorando. Oh, ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Canto gado satisfeito, o cheiro a uva e vinho faz-me saudades no peito. E o toque das trindades no sino da nossa igreja lembrava eu com saudades lindos cestos de cereja. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Da ribeira e a minha outra namorada que não queria ficar solteira. Lembro os ninhos no silval e a nossa fruta madura. Saudades de Portugal, nenhum coração atura. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. A baleia do baixo ninho, olhei para trás chorando. Ó ninho da minha alma, tão longe me vais ficando. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Sou aquele canarinho que cantava em seu terreiro. Frente à sua janela e eu cantava o dia inteiro. Depois fui para uma gaiola, fizeram-me prisioneiro. Levaram-me para a cidade, trocaram-me por dinheiro. Soltavam-me para cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso, muitas vezes imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, ao meu sertão eu voltava. Veio a filha do patrão. Viu-me naquela tristeza, comoveu o seu coração. Abriu a porta da grade, tirando-me da prisão. Vá-se embora, carinho, vá cantar para o seu sertão. Hoje estou aqui de volta até alta madrugada, anunciando a entardecer e o romper da alvorada, sobrevoando a floresta, alegrando a minha amada, bem feliz por ter voltado à minha velha morada. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Quem quiser mulher bonita, bota abaixo, bota acima, bota abaixo, bota acima, bota abaixo, bota acima, bota abaixo. E bota acima, e bota abaixo, e bota acima, que já está tudo borrado. E bota acima, e bota acima, e bota abaixo, e bota abaixo, e bota acima, que já está tudo borrado. Como eu, é melhor ter atenção quando eles estão a queimar. Saibam apagar as chamas quando a coisa está ardente, é melhor fazerem sempre este truque sem magia. Vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria. Raparigas como eu, cada vez que for preciso, ponham água na fervura. Quando eles estão a arder, só uma coisa a fazer para descer a temperatura. Então assim o seu fogo arrefece logo, logo, já a minha avó dizia. Vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria. Raparigas como eu, para se apagar o calor dos incêndios tal e tal, façam assim como eu digo, fica logo arrefecido o aquecimento central. Não tenham meias medidas e não sejam comedidas se não querem ousadias. Vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria. Raparigas como eu, já agora só vos peço para que ponham de lado essa famosa estalada que já não serve de nada e está mais que ultrapassado. Usei a nova receita, esta mesinha perfeita que é melhor hoje em dia. Vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria. Vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria, vai um balde d'água fria. ir à missa ou vem para... Folhas claras, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha. antes de você. Odeio partidas, por favor, fique aqui. Gosto quando encosta e fica perto de mim. De mim, de mim, de mim. Amor, sei que a sua vida tá corrida, meu bem. Tento te encaixar na minha desde ontem. Nada tira a agonia de querer você, te ter sem medo de perder. Que as pedras pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivio o peso da cruz. Intercede por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é procissão a pedir misericórdia ou perdão. A salvação. Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Foi Nuno Miguel com homenagem a um amigo, trata-se de Marco Polo, evidentemente, que já nos deixou ficar há algumas semanas. Portanto, continuamos mais um fado, mas vamos a ver que... sol é o regaço de quem não tem ninguém. Sabe que o amanhã é. Deixa, por ti não vou mais ficar. Guarda o que resta de nós dois. Não fico mais, vou te deixar. Deixa, não telefones nunca mais. Guarda as lembranças para ti. Tu sabes, não somos iguais. Sim, meus amigos, são 9:58 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto da minha companhia, com o teu de estado como não podia ser melhor. E desejo um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. E sem mais, até domingo próximo, se Deus quiser, penso estar cá. Como sabem, às vezes pensamos uma coisa e sai outra, portanto. Temos a desejar um bom domingo e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha emissão, assim como todas as outras passadas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E, sem mais, vos desejo, mais uma vez, bom domingo e saúde boa daqui até lá. Saúde boa! Bom domingo a todos e até domingo próximo, se Deus quiser. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. Plaisir. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben, on sort. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient tout.